o que custar, para frente devo andar. Com Jesus nesta caminhada, eu não vou poder parar. Custe o que custar, em pé eu vou ficar. As barreiras e as montanhas vou poder ultrapassar. Com Jesus eu vencerei. Eu canto esta canção. Eu sou príncipe, sou filho de rei. Eu sou príncipe, sou filho de rei. Eu sou príncipe, sou filho de rei. Eu sou príncipe, sou filho de rei. Ele vive e eu vivo no poder de sua fé. Poder de sua fé. O meu Deus é Jesus de Nazaré. Ele é o Verbo da criação. Por isso eu canto.